decolagem da 28, na escuta permanente 02. Tem interferência na escuta permanente, guarde ao 02. 5, autorizado, decolada 28, vento de 230 graus, 11 nós. Marinha 62 na escuta. 062, está no corredor, a chama aqui no meu pé. 2 possível mil pés reportando através do farol da barra. Reportará através do farol da barra, 62. 2, controle 19, small 35, vovô. Ah, 35, melhor. Boa tarde, tá? 3155, decolou, mantém a pro. Tá, 3155. Cara, você tem um mantenha o 340, após 3 mil pés, está autorizado direto o gole, curva esquerda, ascensão 340. 3155. Estimativo, restrito 340, após 3 mil, está autorizado esquerda gole, tá? 3155. Tem 59 a bordo, alternativa é o Galeão com 4 horas e 50 de autonomia. Táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 18, meia, bom voo, no 674. Gente, via Juliette e Alfa, ponto de espera 28, lá vai chamar torre 18, meia. Obrigado, uma boa tarde. Esquerda, proa 285. Nesta proa livre ascensão ao 360, em caso de falha, nesta proa 80 milhas reassuma direto Londra, direto Wildes. O gol 1780, só confirmando, a curva seria pela direita. Afirmativo, direita 285. Ok, direita 285, nessa prota livre ascensão 360. E caso falhe após atingir o voo a gole. Afirmativo, o gol 1781. Obrigado. Control de Salvador, Oscar Juliette. Siga, Juliette. A intenção de pouso é na 197. Por gentileza, uma retroação para o final da 197. Vai voar nesta proa, aguardo a modificação do plano de voo com o Oscar Juliette. E após a modificação, voará na proa da rotatória. Ok, apelido 3000, Oscar Juliette. Copiado, desça para 2000 pés com 1012 no ajuste. Para 2000, Oscar Juliette. Alinhado, pronto, coral 7. Entre e mantenha a posição por mais um minuto, coral 7 meses. Mantenha do coral. Pronto, Mike Serra Golf, a colada foi escopo. Mike Serra Golf no corredor Axé, mantenha um no meu pés. Mike Serra Golf. Guarde, ainda não tem a cópia, o Juliette Bravelino. Autorizado ILS para o 3172? 3172, completo chegada a cara e prossiga para 2000 pés, autorizado ILS, reporte localizador. 3172, centro 2000, cara ILS, piso 28, Chamaraia, localizador. Confirme chama do solo? É o capitão Juliette Bravo Lima, autorização para ser o acionamento. Confirme, é o papatango Juliette Bravo Lima ou é papapapá Juliette Bravo Lima? Papapá Juliette Bravo. gente, eu tenho autorização, livre acionamento, aguarde cópia. Bravo, Lima, vai autorizar, vai acionar e aguarda cópia. Bono 785, cópia. 1785. Galeão 360, via peso Luno 4, decola 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva à esquerda, subida gole, até posição Eval, após Eval, direto Crate. Controle 199, decimal 35, aciona 5137, gol no 785. Matheus, está autorizado Galeão 360, informes o Luno 4, decolagem do 28, mantém a proa até 3 mil, pões curva à esquerda, gole até a posição Eval, após Eval, direto Crate, 119.35, 5137. Alinhamento correto no 5, chame pronto, pushback acionamento, 1785. Vai chamar 1785, obrigado. Mike Echo Delta, cópia. Cópia. 500 pés, Manatira, cola no 7, curva direita, corredor Axé, controle 1935, aciona 0107, Mike Echo Delta. Torre 18-6, bom voo Mike Echo Delta. Passando 120, chame centro Recife, 13325, alterno 288. É um bom dia, bom final de semana. Controle Salvador, Guardião 02. Quem parou? Controle Salvador? Guardião 02, está na radial 310, Salvador. Está vindo outro campo, tem intenção de realizar sobrevoo no setor de Lauro de Freitas. A bordo, torre 18-6 para iniciar o acionamento táxi, hotel Índia Índia. Paulo, está acionado para o táxi Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, pronto, cópia. Siga. Decimal 1. Rapaz, aniversário ideal, vamos deixar o decimal 1, grato, bom serviço. Guardião 02, devido ao tráfego informado para interceptar a sinal da 97, mantenha o setor, chamando torre 118 decimal 6. Chamará a torre 118 decimal 6, guardião 02. Curva esquerda, saída Aron, 1935 é o controle, 18-6 a torre, o nível aprovado é 130, com transponder 5-1-7. Positivo, o Juliette Bravo Lima, qual o POB? 08. Não consegui compreender, confirme? 8 pessoas a bordo. Oito a bordo, chame torre 1 no 8 decimal 6 para iniciar o táxi, Juliette Bravo Lima. É, bom. Autorizado cruzamento da final do 97, mantendo 500 pés para Lauro de Freitas. Respeita 500. Já está autorizado cruzar a final do 97, está visual com o tráfego acima. Segue para Lauro de Freitas, Guardião 02. Oi, boa tarde, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, autorizado acionamento, 45, reporte táxi. Acionado para o táxi. Autorizado táxi, via papai, reporte para ingresso, pista 97. É para o ingresso, Gabriel. Tá. 296? Venha, bom. E suba para... Corporal, né? 2.500 pés. 2.500 pés aguardando para nova ascensão. Qual Alfa Juliette, torre agora 198 decimal meia. Alfa Juliette. Completamente fechado. Sim, senhor. Você é te aguardando o posto. Por favor. Costa Juliette, tô indo. Rotatória para a final da 97. Gente, a 3 milhas cabeceira no 7 fará espera, curvando à esquerda. Informo, tem um tráfego para pouso, pista 1-0. Qual é, gente? Pista 2-8. Tá pronto aqui para ingresso 17, Juliette Estados Unidos. Fã 3172, cheque treino autorizado, pouso, pista 2-8, vento 230 graus, 1-2 nós. 3172, pista 2-8, livre pouso, embaixo travado. Autoriza o ingresso do Juliette Bravo Lima, senhor? Negativo, mantenha a ponte de espera na 1-7, Juliette Bravo Lima. Quem foi informado, mas não obteve a resposta, questionou, senhor. Sim. Oscar, Oscar, Juliette, torre. Fazendo. Faço 360 pela esquerda, reposta interceptando o final da 1-7, Oscar, Juliette. E aí, Juliette? O número 74 decolou 52, chame controle 119 decimal 35. 1935, o número 74. Controle Salvador, boa tarde, gol no 674. E aí, autorizado, táxi, como número 2, ponto de espera da 97. Esquerda, gole. Teve ascensão ao 360, gol no 674. Tirar atingir 3000, aproar gole, gol 1674, ascendente 3600. Doutor Salvador, vou passando o Vitor Fox 4 para a proa direta Candeia, proa de Candeia, Santa Tamar. Qual seria a proa ideal para voar a localidade? É o 020. Para Candeia. Não me escuta permanentemente. Escuta permanente, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, tá na escuta. Rodinha 02, seria como se afastar um pouco mais do eixo da 1-7 para pós retornar, quando autorizado. Rápido, tá seguindo já para Lauro de Freitas. Sim. Aguarde o controle, rápido. Hotel, entende, manda o ponto de espera, pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera, tá indo aí, né? Nossa, foi direto final da 1-7, contra embaixo e travado. Oscar Juliette, autorizado, pouso pista 1-7, vento 240 graus, 1-2-9. E aí, Juliette? Ué, Golfo. Autorização 040. Costa Juliette, pós-pouso, confia em empate? Bateu 5. Controle, cara, empate, isso me controle, 1-1-9, eu vou falar assim, Alfa, Alfa, boa tarde. O contato radar estabelecido agora foi se mantido a posição coral. A chegada é a cara e pista em uso é 28, procedimento ILS Zulu, pista 28, ok? Voe para Jona. O Vitor Alfa Alfa para interceptar o perfil da chegada. Vai ingressar no corredor Caixa Pregos, o Vitor Alfa Alfa descendo para 1.000, 2.500 pés, 2.500 pés na proa de Veracruz. O Vitor Alfalfa. Na proa de Veracruz, na proa de Veracruz. Controle Salvador, passando 2231, 7 da Unifor, claro. Siga direto Cari, descendo para 3.000 pés, acionando identificação, altímetro 1012, por passaria do 2231. Cari 3.012, passaria 2231. Paulo Lima. Inicia puxa acionamento, chama táxi, no 785. Aqui vai coordenar, pode passagem do TAM, autorizado, vai chamar para o táxi, no 785. Rumo 935, operante aí, já. Controle Salvador, é o Papa Tango, operante aí, já. Índia 500 pés, um axé, reporte fora da barra. Santará, fora da barra, hotel Índia, Índia. O 76, possível. Ele está cruzando ali no 130, frequente suas coordenadas junto ao centro, nível final 200. A de coordenação, o Corão 76. Corão. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 075, seguinte da Uniform. Gol no 075, boa tarde, a senhora identificação, prossiga na chegada a CARI, o altímetro 1012, desça para o 040, o gol no 1075. Ok, na CARI, desceu no 040, 1012 é o altímetro, gol no 075. 13, chamada 013. Recente, 013, 013. Está pronto para cópia? Positivo. Devido ao Embraer 120, 12 horas e 17 milhas na mesma chegada, ok? Está com velocidade menor. Recente, 75. Ah, o passageiro está mantendo 2709. Copiado, passageiro 2231. Mantém em forma para redução. 7. Coral 76200, autorizado, Coral 76. Autorizado, final 200, Coral. Gol no 674, chame Recife, 13325, alterno 288. 13325, 288, Recife, graças. A bordo, 02 a bordo, chame Torre, 198, decimal 6 para iniciar o táxi, Zulu Delta. Salvador, boa tarde, Juliette Bravo Lemon. Ele decolou com curva esquerda. Autorizado a decolar pista no 7240, graus 109, Mike Quebec. Até 2.000 pés. A proa, reta de decolagem da 17 até 2.000, após vai executar a saída Aron. Controle Salvador, Botelho, 3567. 5, chame Torre 198, decimal 6, para iniciar o táxi, Juliette Santa. Adicionar reporte táxi, Juliette Sertan. Marque que o Dalto decolou o 1900, chame controle 119-35, tem boa. 1935 até a volta, Marque que o Dalto. Tem uma solicitação? É, direto o Zan, mantendo 270 até aquela posição. Sim, o passageiro 2231, 3.000 pés, direto o Zan autorizado. Usando 3.270, passando 2.230. Controle Salvador, 3.567, boa tarde. Gente, eu tenho uma pessoa aqui no sistema, o plano para Serra Novembro é Índia Papá. Seria esse plano aí? Foi realizada a modificação de destino? Negativo, esse plano para Serra Novembro e Índia Papá foi cancelado e ainda há pouco foi feito um outro plano para Vitória da Conquista. para qual horário? Para 19910. Crescente, aguarde coordenação em qualquer, o Serra Novembro Evito. Guardado, senhor. Para o táxi, o voo 9785, 4 horas e 20 autonomia, alterna Campinas com 129 a bordo. Táxi via Juliette Alfa até o ponto espera 28, lá torre 18,6, bom voo no 785. Juliette Alfa, no ponto espera 186, até lá na sua escuta. Salvador, 3567, a senhora identificação, prossiga na chegada de pitch, desça ao 0620, permanece vigilância. Chegada de pitch, desça ao 0620, 3567. Passageiro 2231, poderíamos manter a proa 010 para melhor interceptar a final do procedimento? Negativo, ok, será sequenciado. Mantenha a proa de Usan aguardando vetores com o parceiro 2231. César, obrigado. Reporte ingresso, pista não fecha. Vitor Alfa Alfa, chame controle Salvador em 1-1-9-8. Salvador, Victor Alfa, confere. Confirme o tráfego. Victor Alfa Alfa. Abatão Victor Alfa Alfa. Voe na proa do corredor Zera Cruz, desça para 2500 pés, ajuste em 1012, Victor Alfa Alfa. Decimal 8 119,8, mais de prossiga via corredores a 500 pés, reposta para através para da Barra. Botará no através do farol da Barra, oficial em 3, obrigado. O trono Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, esse é o controle Salvador, autorizado direto Manati, 500 pés, ajuste Salvador no 012. 02, está mantendo 1000 pés do Mike Eco Delta. Sente, Mike Eco Delta. Palma 2, Liberto do Globo, pode ser autorizado em ingresso, aposta alinhada e pronto, cabeceira 197. Escuta do controle Salvador em 1-9-8. Copiado, chame agora o conto Centro Recife, ano 3325, alterno 288. 3325, quem é teu 288? Sonder, reporte o farol da barra. Ah, deve ficar o farol da barra. Colagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3000 pés, após curva esquerda, subida Gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, aciona 5176. Viracopos autorizado no 360, via uniforme 58, decola da 28, mantendo proa até 3000, curva esquerda, perfeita Gole Gonza. Chama o controle 1935, aloca 5176, Santos 3835. Correto, 19, chame pronto para o chuveiro funcionamento. 219, para o funcionamento, Santos 13. a 8 milhas de Usan. Para 2010, 2231, aguardando o último vetor para interceptar. 2000, aguardando o último vetor para fazer 2231. Salvador, Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. Passa 90 por 130, já em condições visuais, para modificada presente, senhor. O nível solicitado? 115. Passageiro e ok, e depois vou pedir pela colagem, não pode. Eu estou confirmando, o senhor está no pato 5 e na pato 4, sim. Confirmado. Estou autorizado, o seu táxi da ponte de espera aguardará para o ingresso na 17. Aliás, entrou na 17, direto a vaga. Juliette, já está autorizado a colar a pista 17, vento 230 graus e no 29. Autorizado, entrou a vaga. Corre, o gol 1785 no ponte de espera da 28, pronto. 15. Ei, Aveca 671, Quieto Brasília, Brasil 360 via Upper Zulu 17, depart 1828, after takeoff, maintain runway heading until 3000. After that, turn left to Golly or fixture departure. Salvador departure 119435, call code 5415631. To confirm your departure, Golly. Golly departure, we'll see transition, advise ready for push and start, Bianca 6321. Thank you. Iniciamento, curva esquerda, proa 035, o limite é o curso do localizador. Ok, esquerda 035, limitado pelo curso localizador, desce. Para 2000 pés com 1012 no ajuste. Ok, para 2000 pés com 1012, gol no 075. Espera 2231, complete a esquerda proa 230 para a reintercepção. 230 para a reintercepção, 2231. Cola no 7, curva direita, subida gole até valo, após direto, controle 199.35, aciona 5422, Serra Novembro Vitor. Devido à coordenação controle, está autorizado a linha de decolar sem parada, se possível, vento 230 graus, 109. Livre linha e decolar sem parada, o gol 1785. 20, limitar localizador, voa 1755. Controlo, Juliano Serra Tango, decolar, peço desculpa. Juliano Serra Tango, contato, radar Nicolás, subo 040, saída agora. Saída agora, 040, Serra Tango. Uno 0, 10 a bordo, bom voo. Prato, percebido. Para o puxo, acionamento está no 9, 3835, a informação é a Uniform. Para o tom 9, autorizado, puxo, acionamento, time táxi, 3835. Puxo, acionamento, porta táxi, 385. Visual com Boeing na corrida, passeio 2231, sem a 10. Estou lá para a esquerda para interceptar. Ah, positivo. Nós já estamos reduzindo a velocidade, ok? Obrigado. Olha, atingiu o nível 115, o Juliette Bravo Lima. Confirme seu estimado de pouso, Bravo Lima. Alternativa para aquele último vez em Salvador. 231 no check 3, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 08 nós. 7, baixar travado, 28, passeio 2231. Controle, boa tarde, 198, é o Juliette Bravo Lima. Papapá, Juliette Bravo Lima, subo nível de voo 130. Foi cancelado junto ao controle 1985 e já foi algum tempo, tem 10 minutos. Que já mantém o 115, o Juliette Bravo Lima. Sim, de manter as informações visuais, nível de voo 1-1-5, Juliette Bravo Lima. Frequência do centro, senhor? Mantenha a minha escuta, Juliette Bravo Lima. Temo. 1785. 1 0